pensando no que eu ouço e vejo, reverenciando o cenário que me faz o cortejo. Céu de estrelas, uma noite bela, esse é o quadro pintado no espaço aberto na janela. Eu ouço os pássaros, vou batendo palma. Uma casa no campo é o ambiente que acalma esse ser dopado pela poluição geral. E o ser estressado é considerado ser normal, que lê o jornal e suas notícias repetidas. Corrupção, violência, orientais, suicidas. Às 5 da tarde os meus miolos fervem. Dentro da condução alguns assuntos servem. As pessoas falam de política de uma forma irônica. A atitude dos políticos são trágicas, não cômicas. Gravatas, ternos, fisionomias de homens sérios. Escudo de corpos refém dos próprios mistérios. Muitos conhecem os caminhos, mas não confiam nos pés. Vou refletindo com um gole de vinho, um pouquinho de jazz. Ouvindo o som que mostre coisas boas da vida, aprendendo coisas novas por alguém já vivida. Quero um gole de vinho, um pouquinho de jazz. É minha vacina anti-estresse. Um gole de vinho, um pouquinho de jazz. É minha vacina anti-estresse. Eu observo o tempo que passa, as coisas que acontecem. As pessoas que trabalham sem pausa e não enriquecem. A cada esquina alguém sonha com a felicidade. Enquanto o mundo caminha em alta velocidade. Essa é a minha cidade, a cidade que nunca dorme. A gente vive 24 horas de uniforme. Eu declaro amor à Sampa sem receio de abrir o peito. Sentado num bote de esquina, almoçando um prato feito. Eu só lamento a violência lembrando o Iraque ou a Bósnia. Mas é bem importante pra mim como foi Perchard, o estado da Geórgia. Terra de poetas loucos, seja lá o que for. A todo momento cantando lamento, falando de amor. Amor à mulher que te completa, amor. Ao tempo de vida é quem dá lhe resta essa vida. Que é o nosso maior prêmio, como a sanidade que é herdada no dia a dia por cada gênio. Feliz, quem se embriaga de sabedoria e que busca a felicidade de uma forma sadia. Eu saio da rotina e aperto o pause. Pego meu copo, ligo meu som, estou em my house. Um gole de vinho, um pouquinho de jazz. É minha vacina anti-estresse. Um gole de vinho, um pouquinho de jazz. É minha vacina anti-estresse.